pensei que seria outro domingo normal. No Bacos, mano, assistindo o clássico regional. Foram momentos que se quebrou o estado sádico. Pobres reunidos significa ponto de tráfico. Não demorou em capsas com carabina CTT. Dizimaram nosso direito constitucional ao lazer. Munição hippie rasgou órgãos e vasos sanguíneos. Agora as lesões de 13 corpos são filmadas pelo perito. A base de calmante, minha mulher vê a remoção com valor. E rigor morte, sou jogado no rabecão. Estudo sobre a polícia, campeão de homicídios. Não compro o esquadrão da morte fora da hora de serviço. Essa é a corporação que pega de canto o menino. Impõe o que ele deve dizer na gravação do vídeo. Então filho da putinha, repete que eu tô falando. Foi seu amigo semente do mal que veio atirando. Meu óbito é o reflexo da tática de aniquilação que dá pistola e corta verba da educação. Falando nisso aí, Ramais, vai uma dica de graça. Tem um alvo bom pra vocês, o Palácio da Alvorada. Exploda quem não vê política de desigualdade. Gera carriata de viatura fazendo homenagem. Gera carro de PM no ferro velho como sucata. Após ser parcialmente depenado por rajadas. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Consórcio mídia, elite, polícia, judiciário. Seria umas 13 no rol dos homicídios não solucionados. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Consórcio mídia, elite, polícia, judiciário. Seria umas 13 no rol dos homicídios não solucionados. Por que cobrir o rosto se não tem punição? Pra assassino que alega medo, surpresa, violenta emoção. A suspeita pras 13 vítimas da matança é que os gambé derrubaram o capitão em cenar a vingança. Caralho, eu era o sustento da minha casa. Trampava num posto sem carteira registrada. Não tem seguro de vida, pensão da previdência. Minha família vai passar fome e ser despejada da residência. O pior foi ver escrito nos fóruns racistas: 13 malas a menos, parabéns pra polícia. No chão do necrotério, frio enrijecido. Me pergunto por que as chacinas não são contra os ricos. São eles que em acordos com juízes prometem. Me dê a presidência que eu te dou STF. É a Febraban que paga a diligência pra matar menores antes que ataquem suas agências. O alerta é contra a saidinha de Natal, sendo que devia ser contra a presunção de verdade policial. Que faz família buscar imagem de câmera pra diariamente provar alibi de inocente. Na tranca os jornais já justificaram massacre. Foda-se nossa inocência dos 13. Dois tinham passagem, queria pegar o governador, remetralhar. Falou que gente de bem não frequenta esse tipo de lugar. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Consórcio mídia, elite, polícia, judiciário. Seria umas 13 no rol dos homicídios não solucionados. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Consórcio mídia, elite, polícia, judiciário. Seria umas 13 no rol dos homicídios não solucionados. O enterro de nós 13 foi pra lá de tenso. Tinha uns caras estranhos fazendo sinal de silêncio. Normal, quando pelo Twitter o governo ameaça o povo. Em seguida, aeronave da Core derruba 8. Crime de lesa humanidade que o boy adora. Retalha tratados internacionais na saída da escola. Tá com a filosofia, sociologia, porque tem medo que você reflita sobre a operação senta o dedo. Entendo que numa sociedade doente e terrorista, PM ganha vaz de flor com carreira política por causa de uns ativistas desenhando túmulo todo dia na frente do Ministério Público. Por milagre, prenderam os culpados. Não foram tal, sem clamor social. Foram julgados mesmo com uma gravação do plano sendo articulado. Por falta de provas, foram inocentados. Restou as 13 famílias, ver o riso dos polícias. Enquanto as lágrimas pingavam na faixa por justiça. Se soubesse que esse era o prêmio por ser trabalhador, tinha entrado na cela o especialista em rastrear promotor. Era melhor cair atirando na seccional do que seu número sem importância de outra chacina banal. Vá aproveitar que vira homicídio não solucionado. Pra as crianças mortas na Candelária e dá um abraço. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Consórcio mídia, elite, polícia, judiciário. Seria umas 13 no rol dos homicídios não solucionados. Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar. Demais que a bala acaba, pirão vem pra HK. Música.